Uma boa noite a todos! Boa noite! É muito bom estar com vocês aqui. E essa noite eu vou pregar uma mensagem para vocês que tem o seguinte título: Mudança de foco na data da volta de Jesus para a descida do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Hoje é um dia histórico. Que dia do mês é hoje? 16 de novembro de 2014. Hoje é um dia histórico para a Associação Central Sul-Rio-Grandense. Hoje o pastor Moisés Matos, o nosso presidente, foi reeleito para ser o nosso presidente por mais 4 anos, se assim Deus o permitir, se esse mundo ainda durar 4 anos, se o Moisés viver ainda 4 anos ou se não ocorrer alguma mudança. Mas o fato é que a vontade da igreja foi de reeleger o presidente Moisés Matos para mais 4 anos aqui liderando este campo. E eu estou muito feliz por isso, por ele, porque eu creio que essa foi a vontade de Deus e isso foi muito bom para mim também. Eu fiquei muito feliz pessoalmente. Gosto muito do pastor Moisés, sei que ele é um homem que tem os seus defeitos, os seus problemas, como eu tenho os meus defeitos e os meus problemas. Mas esse é um dia de festa, um dia abençoado. E por que que eu estou falando isso? Porque esse sermão que eu vou pregar hoje foi inspirado na meditação que ele fez para nós nesta manhã, no começo então da quadrenal, na terceira quadrenal da Associação Central Sul-Rio-Grandense. Então olha lá, mudança de foco. E o pastor Moisés é um homem focado. E a gente tem que de vez em quando mudar o foco. E mudar o foco da data da volta de Jesus, que às vezes é algo que nos preocupa, que a gente tem curiosidade, para a descida do Espírito Santo. E assim, irmãos, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração e vamos ler a palavra do Senhor. Pai eterno, maravilhoso e querido, no nome de Jesus nós clamamos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz e o entendimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E a palavra do Senhor nos diz assim, Atos 1, versos 6 a 8. E a Bíblia nos diz assim, irmãos: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É porque Jesus deu essa ordem para os discípulos. É que nós estamos aqui hoje, em Porto Alegre, para o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Porque ele disse para pregar até os confins da terra. E Porto Alegre estava nos planos do Senhor. Porque ele sabia que é aqui que a gente ia morar. E ele queria alcançar a gente com o Espírito Santo, com o poder, com a graça, com a salvação. Porque um dia Jesus vai voltar. E ele quer que a gente vá junto com ele quando ele voltar. Essa é a realidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos pensar que de alguma forma eu tivesse algum poder de dizer assim para você, mais ou menos, quando Jesus vai voltar. E eu pudesse dizer para você que eu ia provar isso através da Bíblia. Vamos pensar assim: Jesus vai voltar por volta de 2020 ou de 2030. Vamos pensar que eu pudesse dizer para você: eu sei mais ou menos a data. Você ficaria curioso ou não? É bem curioso, se eu soubesse mesmo, né? E sabe o que acontece? A gente acha que não, mas tem muita gente dentro da igreja que tenta buscar esse cálculo aí. Você vê de vez em quando algumas doutrinas assim: chegou a hora, vai ser entre 2015 e 2025, 2050 não passa não. E o povo começa: e eu tenho certeza que Jesus vai voltar na minha geração. Mas peraí, a gente tem vontade, a gente tem até convicção de que isso pode acontecer. É possível Jesus voltar na nossa geração? Sim, claro. Mas você tem certeza? Não. Não, quem tem certeza? E se eu dissesse pra você que eu tenho certeza, eu provo pela Bíblia, você ia ficar com os olhos arregalados assim, ó. Agora eu quero ver, agora vem um pastor bom aqui para reavivar a igreja, para dizer para mim qual que é a data da volta de Jesus. Agora acontecem algumas coisas interessantes. Jesus diz assim: não vos compete saber tempos ou épocas. Não pertence a nós. Por mais que alguns busquem esse conhecimento, tem uns até que tentam burlar a Bíblia. Fazer igual o ladrão, pular pela parede, entrar pela janela e burlar o que a Bíblia diz. Alguns dizem assim: A palavra de Deus diz que a gente não sabe o dia e a hora, não fala nada sobre o mês e o ano. Ah, o dia e a hora eu não sei, mas ó, vai ser lá por janeiro de 2025. O dia e a hora eu não tô falando. Mas o mês, a data, o ano, o povo vai querendo contornar o que a Bíblia diz, né? Pra inventar aí uns cálculos. E aí tem uns cálculos mais elaborados e tem uns cálculos menos elaborados. Mas todos eles não estão fundamentados na palavra de Deus, porque Deus não nos deu nem dia, nem hora, nem mês, nem ano, nem data nenhuma. E a Bíblia diz assim, que Deus reservou para si, pela sua exclusividade. Pela sua autoridade exclusiva. Pertence somente ao Senhor. Não pertence a nós conhecer as épocas ou os tempos. Se for daqui 5 anos, não nos compete saber. Se for daqui 3 meses, não nos compete saber. Se for daqui 2.595.000.000.000 de anos, não nos compete saber. Não interessa, pertence a Ele. Não é esse o foco da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ponto. Ainda que alguns, de vez em quando, queiram insistir nessa conversa. E claro, todos nós temos a percepção que os sinais estão se cumprindo cada vez mais fortes, cada vez mais rápidos, cada vez mais amplos, e que Jesus está voltando, e eu creio nisso e você crê nisso também. Porque nós somos uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cremos no Advento. Agora, data, ninguém sabe. Ponto. Entretanto, irmãos, acontece o seguinte. Todo mundo tem curiosidade, todo mundo gostaria de saber. E aí a gente poderia pensar, quais razões, né? Você gostaria de saber quando Jesus ia voltar? Para se preparar mais ou para deixar para se preparar na última hora? Que é interessante também, né? Ó, eu queria saber se Jesus vai voltar lá por 2050 para eu poder dar tanto estudo bíblico, pregar tanto, cantar tanto, fazer tanta coisa boa para levar milhões ou bilhões comigo. Ou você poderia dizer o seguinte, bom, eu quero saber se ele vai voltar em 2050 pra eu poder fumar, beber, mentir, pecar, pegar a mulher do vizinho, não sei fazer mais o quê, até 2049. Daí em 2049 eu peço pro pastor Ezequiel me batizar e eu vou pro céu depois. Quem sabe alguns, né? E tem o outro lado também, às vezes a pessoa não gosta de admitir as razões, né? A pessoa, não, eu quero saber assim pra saber, né? Quem sabe aí eu tenho um pouco mais de conhecimento, porque eu me importo muito com conhecimento. Mas a verdade é a seguinte, irmãos, não nos compete saber. É igual o dia da morte. Você ia querer saber o dia que você vai morrer? Não. Ah, Deus o livre, né? Tipo, 3 de fevereiro de 2015. Pastor, vira essa boca pra lá. Pastor, tenho muito que viver, quero casar ainda. Até o senhor, pastor, não é casado, o senhor quer casar também. Né? E a gente tem um pouco dessas coisas todas, né? Enfim. Mas o fato é o seguinte, a gente não sabe a data e ponto final. Mas vocês percebem que o assunto é legal? Chama a nossa atenção? A gente não fica curioso pra saber? Se eu fizesse uma semana de oração, a data da volta de Jesus, podia de repente chamar a atenção. E você ia querer vir, e você ia compartilhar no Facebook, você ia colocar no Twitter, você ia colocar no WhatsApp. Gente, vamos lá ouvir o pastor, que o pastor tá dizendo que Jesus vai voltar numa data tal. E o povo se empolga com essa mensagem. Agora, se eu anuncio o título do sermão de sábado de manhã, ou domingo à noite, ou quarta à noite, o poder do Espírito Santo. Que tema chato. Ai, o poder do Espírito Santo. Ah, pastor, o que é o poder do Espírito Santo? Ah. O assunto da data da volta de Jesus é empolgante. O poder do Espírito Santo é um assunto tão fraco, porque o poder dele é tão pequeno, que é um assunto tão bobinho, ninguém quer saber disso, pastor. Mas você percebeu o texto que a gente leu? Os discípulos começaram a perguntar, Senhor, será essa época? Será esse o tempo? Jesus é curto e grosso com eles, não vos compete saber nem o tempo nem a época. E Jesus diz assim, mas, sabe o que quer dizer o mas? Mudança de foco. É o advérbio, né? Mudança de foco. É igual eu digo pra você o seguinte. Cara, você é tão gente boa, inteligente, bonito, dá o dízimo, mas... Aí vem a facada, né? Certo? Concorda comigo? Então, mas muda o foco da coisa. Eu tava te elogiando tanto, passando a mão na cabeça, mas... Pá, dá um tapa na cabeça. Mas você é um pecador. Mas você é não sei o quê. Mas você é não sei o que lá. E Jesus tá fazendo isso aqui. Ele tá dizendo, ó... Não importa a data, mas tem uma coisa que importa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, irmãos. E esse deve ser o foco da igreja. É a descida do Espírito Santo. Pastor, quando vai descer? Desceu faz 2000 anos. Você está atrasado na tua pergunta. Porque depois tem essa outra questão, né? Ah, pastor, então quando é que vai descer? É 2020, 2030, começa tudo de novo, né? 2050? Desceu faz 2000 anos. Se é por isso que nós estamos aqui, porque ele desceu. Quem é que guia na verdade? É o Espírito Santo. Quem é que convence do pecado? É o Espírito Santo. Quem é que abençoa? É o Espírito Santo. Quem é que guia a obra? É o Espírito Santo. Não é o pastor Moisés. Não é o pastor Ezequiel. E se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo desceu. E nós devemos nos preocupar que ele desça cada vez mais. E que nós sejamos vasos cada vez mais cheios do Espírito Santo, irmãos. Não é foco em data. Não é foco em pecar até 2049 para 2050 salvo. Não é esse o foco. O foco é hoje. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você acha que esse não é um tema empolgante? Esse é um tema muito empolgante, irmãos. E é maravilhoso a gente saber que Jesus está conosco através do Espírito Santo. Agora eu queria conduzir vocês a algumas questões. Vamos abrir a Bíblia, 1 João 3, verso 24. O que acontece quando o Espírito Santo desce? E eu queria dar algumas perspectivas bíblicas para você e a gente vai pensar um pouquinho a partir da palavra de Deus. E o que acontece quando o Espírito Santo desce? E a palavra do Senhor nos diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E agora vamos começar a falar de obediência aos mandamentos de Deus. Sabia que o sermão ia ser chato. Que bom é saber se Jesus vai voltar em 2020, 2030. Isso é bom. Esse é um sermão bom, pastor. Vamos encher a igreja. Começar a falar em obediência aos mandamentos de Deus é a maior chatice. Lá na televisão tá cheio de adultério, mentira, fofoca, futebol, violência, maldade, um matando o outro, um fazendo as coisas erradas com o outro. E da televisão eu gosto. Aí quando eu começo a falar que a gente tem que se afastar do pecado, talvez vai ter que se afastar da novela, vai ter que se afastar um pouco do futebol, vai ter que se afastar dessas monte de bobagem que tem na televisão. Isso é chato. Isso não é um assunto legal. Isso não é empolgante. Isso é ruim. Pô, eu tenho que parar de ver o que eu quero, o que eu gosto, só porque tem prostituição? Mas quem que não gosta de uma prostituiçãozinha, né, pastor? Só porque tem traição? Quem que não gosta de uma traiçãozinha, né? Só não gosta quando a traição é contra você, né? Contra os outros é uma delícia, né? Você vê, né? Olha que legal, você até lambe os beiços, né? De tanta traição gostosa que tem por aí. Começa a perceber a coisa? A gente começa a falar de obediência aos mandamentos de Deus, na sexualidade, não falar mentira, e sermos fiéis aí, guardar o sábado. Quer uma conversa mais chata do que guardar o sábado? Não é uma conversa chata? Claro que é. Pastor, pecado é roubar. Pecado não é trabalhar, não. Trabalhar eu trabalho sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia eu trabalho, é bom. É chato ouvir que tem que guardar o sábado. Eu tenho que organizar minha vida para conseguir um emprego que já trabalhando no sábado já é difícil conseguir. Se for conseguir um trabalho que não trabalha no sábado, é difícil ao quadrado. Pior ainda. Esse é um assunto chato, pastor. Eu não gosto desse assunto. Eu gosto de saber se é 2020 ou 2030. Ou 2050, ou 2500. Isso eu gosto de saber. Obedecer, como orar. Porque aí tu vai ter que, para obedecer, tu vai ter que orar bastante, tu vai ter que clamar bastante, tu vai ter que se entregar nas mãos do Senhor. E é chato. Esse é um assunto chato. Ninguém gosta desse assunto. Agora, olha o que o texto diz para nós, irmãos. E aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus permanece nele. E a gente sabe que Deus permanece em nós porque ele nos deu um Espírito. Que é o quê? É o Espírito Santo que nos dá o poder de estar aqui essa noite, irmãos. É o poder da gente não estar, então, aqui, ó, na fofoca, na mentira, na maldade, na malícia, na podridão do mundo. A gente tem os nossos pecados, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas o fato é que a gente, o quê? Tá buscando a obediência. E sabe o que é buscar a obediência? É fruto da presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente quer ouvir muitas vezes sobre a data da volta de Jesus, mas não quer ouvir que a gente tem que obedecer. Entretanto, essa rebeldia que a gente tem contra a mensagem da obediência, de vez em quando alguns começam a ter o inverso. Não, então beleza, pastor. Já que é obediência, vamos tacar obediência no povo. E agora o povo começa a ser o fiscal da roupa, da comida, da televisão, da internet, da vida dos outros. Pastor, eu não tô fazendo fofoca, eu só tô cuidando da vida dos irmãos para saber se eles são fiéis ao Senhor, porque isso é muito importante, né? Eu me tornei aqui agora o fiscal de Jesus. E eu sou o cara da fidelidade. Deus mandou, eu tô fazendo. E agora tem que ser fiel aos mandamentos de Deus. E esse sem gravata, irmão? Tá sem gravata por quê, irmão? Como é que você vai ser salvo se Jesus voltar assim? Não. Irmã, a manga aí, será que tá boa? O comprimento dessa manga da tua roupa aí, será, irmã? Isso é uma boa testemunha, não, irmã. E agora a gente começa o quê? Pega o nome da fidelidade dos mandamentos de Deus e começa a criar um monte de regra que não tá na palavra de Deus, né? A Bíblia não fala nada da gravata, da manga. Nem da fruta não fala, né? Muito menos da manga, da roupa, né? Vai saber se a manga era a fruta proibida lá do pecado, né? É, pode ser isso, né? Essa é a relação que alguns podem ver por aí, né? A gente ouve falar da maçã, mas não vou falar da manga, né? Mas vai saber, né? Ninguém sabe. É o fruto. Mas é o seguinte, irmãos, a gente brinca, mas o assunto é sério. Tem gente que começa um pouco com essa ideia da fidelidade e tal. Eles começam a esquecer uma coisa. Um outro fruto do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia, João capítulo 16. João, Evangelho grande, versos 8 a 13. A Bíblia diz assim a partir do verso 8. Falando do Consolador, que é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não acreditam em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe qual que é o fruto do Espírito Santo? Não é você ficar acusando ninguém de ser um pecador, pretendendo ser um justo que guarda os mandamentos de Deus. Esse não é o fruto do Espírito Santo. Ah, o pecador é o outro que tá de gravata. Eu tô de gravata, olha como eu sou não pecador do culto aqui essa noite, né? Certo? A irmã tá com a manguinha lá que eu não concordo, eu tô com a manguinha um pouquinho mais compridinha. Eu sou a santa dessa igreja aqui. Maria tá perdendo diante de mim, viu? A santa não sei o quê, rogai por nós pecadores daqui a pouco. E a gente começa a entrar nessa coisa, irmãos. E outra, a gente brinca, mas a gente acha que não é sério. Mas dentro da igreja adventista, muitas vezes tem esse espírito, irmãos. Porque os evangélicos aí tudo infiéis, e eu sou fiel. E você tá julgando pessoas que tu não conhece. Às vezes tem evangélico por aí, que obviamente ele não guarda o sábado, tudo bem. E ele tem que aprender isso aí, tem que se converter, tem que se arrepender, ok, é verdade. Mas ele tem a luz que ele tem, às vezes ele é mais fiel do que algum adventista por aí. E você tá ficando julgando as pessoas? O Espírito Santo, irmãos, ele guia na obediência, guia, mas ele também nos convence do nosso pecado? Então, quem tem o Espírito Santo reconhece ser pecador. Não tem essa de eu não sou pecador. Eu posso ser uma pessoa boa, eu devo guardar os mandamentos de Deus, eu devo fazer o meu melhor, mas eu ainda sou um pecador. E isso não é um assunto empolgante. Por quê? Porque é um assunto difícil. O Espírito Santo guia em toda a verdade. Mas olha aqui a verdade, que maluca que ela é. Eu sou um pecador e eu obedeço os mandamentos de Deus. Como assim, pastor? Ou é uma coisa ou é outra. A impressão que a gente tem não é essa? Quem guarda os mandamentos de Deus não peca. Quem peca não guarda os mandamentos de Deus. Mas agora, essa noite, a gente descobriu uma coisa. O Espírito Santo nos guia na obediência e ele nos convence do pecado, que nós somos pecadores. E uma coisa não anula a outra. Mas esse é assunto chato. Eu gosto de saber se Jesus vai voltar em 2020 ou 2030. Esse é um assunto legal. Agora, essa coisa de que eu sou pecador e obedeço à lei, ela é um pouco complicada. Eu concordo, mas o Espírito Santo vem nos guiar em toda a verdade. Será que esse assunto é um assunto chato? Pensa o seguinte, tem muita gente que vê a lei de Deus só do lado, assim, positivo. Fazer tudo certo, né? Tipo assim, guardar a lei de Deus é fazer tudo certo e não fazer nada errado. Se a gente for olhar por essa veia, ninguém guarda a lei de Deus. Porque ninguém faz tudo certo e nada errado. As pessoas esquecem alguns dos mandamentos de Deus. E um dos quais as pessoas esquecem é aquele que diz assim, não dirás falso testemunho. Agora a coisa começa a ficar interessante. A Bíblia diz assim, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 8. Opa! Quer dizer que para obedecer a lei de Deus tem que reconhecer ser pecador. E se eu disser que eu não sou pecador? Tô transgredindo a lei de Deus. Tô dizendo falso testemunho, certo? Não é interessante isso? Não é um negócio maluco? Aparentemente tem uma contradição aqui. Eu guardo a lei e eu peco. Esse é um assunto chato. E tem muita gente aí querendo saber a data da volta de Jesus, mas não querendo lidar com esse paradoxo. E tem muita gente por aí querendo defender uma vida santa e sem pecado que não existe na face da terra. Porque o único aqui que viveu sem pecado e que foi Jesus, ele tá lá à destra do Pai Todo-Poderoso. E é ele que vai voltar para rasgar esse céu, irmãos. Se é em 2020 ou 2030, eu não sei. Eu não tenho essa informação para te dizer. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, ele vai voltar porque ele prometeu. E antes que ele volte, ele derrama o Espírito Santo sobre nós para nos guiar em toda a verdade, não em metade da verdade. Porque às vezes a metade da verdade vai se tornando a mentira. Tem muita gente que pega metade da Bíblia e nega a outra metade e vai ensinando um monte de bobagem. Tanto do lado do legalismo, quanto do lado do liberalismo, de todos os lados. Porque pegou metade da verdade. Mas o Espírito Santo não guia na metade da verdade. O Espírito Santo guia em toda a verdade. Agora, irmãos, vocês entendem uma última coisa que eu quero falar para vocês. Então vamos recapitular. O Espírito Santo nos guia em obedecer à vontade de Deus, mas em também reconhecermos que somos pecadores. A partir disso, acontece um fenômeno muito interessante. Quando você faz o teu melhor para obedecer, mas você reconhece que você é pecador, você se torna desarmado contra os outros pecadores. Vamos pensar que você... Vamos fazer um trabalho missionário aqui nessa região, nesse bairro, nessa vila. E nós vamos chegar, bater na casa das pessoas assim. Bom dia, Dona Maria. Tudo bom? Tudo bom, pastor. E você? Tudo bem. A senhora é uma pecadora. Eu sou um santo sem pecado. A senhora tá indo pro inferno, Dona Maria. Mas eu vou pro céu. A gente criou uma barreira contra as pessoas, né? Ah, você é uma pecadora, Dona Maria. A senhora fuma. A senhora vê novela. A senhora come calabresa. A senhora... Sei lá o que a senhora faz ou não faz aí. Que é os seus pecados, Dona Maria. Eu? Eu não como calabresa. Eu não vejo novela. Eu uso gravata. Inclusive, eu sou o pastor da igreja, Dona Maria. Coitada de você diante da minha beleza e esplendor e glória. Não é assim? Agora é o seguinte. Quando eu entendo que apesar de eu ser o pastor, eu usar gravata, de eu não comer calabresa, eu não ver novela, porque nem televisão não tem, menos novela, né? Não, mas também não condeno quem tem televisão. Deus abençoe, não tem problema. Cuide do conteúdo, claro. Do teu coração, né? Daquilo que tu se alimenta, mas não é pecado ter televisão, não. Não tem nenhuma lei, né? Não terás televisão, o 11º mandamento. Mas é uma coisa, ó. Eu tenho todas essas qualidades que a Dona Maria não tem. Mas eu conheço os meus defeitos. De vez em quando eu tenho dificuldade de amar, dificuldade de perdoar, dificuldade de vencer um problema, um pecado, uma situação, um vício, um problema, uma dificuldade. E quando eu reconheço que por melhor que eu seja, eu sou um pecador, como é que eu vou trabalhar com a Dona Maria? A Dona Maria também é uma pecadora. Mas eu vou fazer o que com ela? Dona Maria, vamos junto pro céu. Ó, a senhora hoje bebe? Ih, Dona Maria, eu já bebi. E eu digo pra Dona Maria a realidade da minha vida. Eu comecei a beber cachaça. Eu era criança, meu pai molhava a minha chupeta na espuminha da cerveja. Eu poderia hoje ser um alcoólatra? Claro, sim. Mas aí vamos pensar que eu chego na casa da Dona Maria, ela é uma mulher que bebe a cerveja dela, a pinguinha dela, sei lá o quê. Agora, eu não vou dizer que ela vai pro inferno e eu vou pro céu. Eu vou dizer o seguinte... Ô, Dona Maria, nós dois, pela cachaça que nós bebemos, nós merecemos ir pro inferno. Mas, ó, já faz 10 anos que eu não bebo, Dona Maria. Pá, pastor, mas como é que faz isso? Ó, Dona Maria, a senhora tem que buscar Jesus. Vamos clamar, vamos estudar a Bíblia, Dona Maria. Posso vir estudar a Bíblia com a senhora? Posso. Agora, tu é um amigo da Dona Maria. Tu não tá lá acusando ela que ela é uma pecadora, vai pro inferno e você é o bonzão. Não! Tu tá fazendo o quê? O que Jesus mandou. Vai descer o poder do Espírito Santo e nós vamos testemunhar. Na nossa esfera, depois um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais amplo, e vamos chegar no mundo inteiro pregando o evangelho, irmãos. É isso que importa. E sabe como é que a gente vai cumprir essa missão? Quando a gente tirar o foco da data e colocar o foco na presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. A data seria muito legal saber, ou não. É igual a data da morte, o que adianta saber? Você ficar ansioso? Morre antes. Pá, mas já errou a data, né? Olha que interessante a perspectiva, mas o fato é o seguinte, se a gente soubesse a data correta, que ia ser até pior, você ia ficar tão ansiosa, não ia conseguir nem morrer de ansiedade, ia ter que esperar, olha, eu sei que vou morrer daqui 10 anos, eu ia ficar ansioso, mas não ia conseguir nem morrer antes, seria bom saber? Não seria bom saber, e é por isso que Jesus não contou pra nós o dia da data da sua vinda, porque não é isso que importa, sabe o que importa? É enquanto a gente tá vivo no mundo, é a gente estar cheio do Espírito Santo. E não é para se sentir os bonzões melhor que os outros. É para reconhecer ser pecador e clamar ao Senhor Jesus de dia e de noite por nós, pela nossa família, pela igreja e pela sociedade. Não é porque nós somos melhores. É porque Jesus é melhor. É isso que importa dentro dessa igreja. Se Jesus vai voltar daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 50 anos, não importa. O que importa é que hoje o Espírito Santo esteja na sua vida para tirar o pecado de Satanás do teu coração. Eu não tenho poder, verdade, nem eu também não tenho. Ninguém tem poder, mas o Espírito Santo tem poder. Amém. E ele desce sobre nós para nos guiar na verdade e para nos fazer obedecer também. Qual é a dificuldade que você tem de obedecer? É a fofoca? É a bebida? É o cigarro? É o pecado sexual? Não sei. Pode ser tantas coisas. Transgredir o sábado? É o falta de perdão? É a mágoa? É a tristeza? É a depressão? Não sei. Mas você pode entregar esse pecado nas mãos do Senhor Jesus. E Ele vai perdoar, purificar, transformar pelo poder do Espírito Santo. Essa é a realidade. Eu termino essa mensagem fazendo o apelo final. Tem alguém aqui essa noite que precisa aceitar o Espírito Santo e a Jesus no seu coração? Que quer vir aqui à frente comigo para a gente fazer a oração? Vamos começar daqueles que ainda não são membros da igreja. Será que tem alguém aqui que não é membro da igreja que precisa tomar essa decisão essa noite? Gostaria de levantar e vir à frente? Os irmãos da igreja que querem vir também? Vir aqui ao meu ladinho, aqui, o pastor mais pecador da região? Ter coragem de levantar para vir ao lado do pastor pecador? E é verdade, irmãos, eu sou um pecador. E sabe por que eu sei disso? Porque o Espírito Santo está na minha vida, porque senão eu não saberia. Agora, eu sou um pecador que não quer viver uma vida nova? Não, eu quero viver uma vida nova também, obedecer a Deus. Você também não quer? Vamos orar nesse momento. Vamos orar pelo nosso amigo irmão também que ainda está sentado. Mas que a graça do Senhor Jesus seja com ele, assim como nós também. Amém. Nenhum de nós é melhor do que ele. Essa é a realidade. E a salvação que nós, queremos para ele também. Amém. Para as nossas famílias, para as pessoas que a gente ama. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, no doce e sagrado nome de Jesus, nós agradecemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Amém. Pai, nós temos pecado, Senhor. Nós somos pessoas ruins. Muitas vezes a gente fala o que o Senhor não quer que a gente fale. A gente peca e o Senhor não quer que a gente peque. A gente tem aquilo em nós, Pai, que não vem de Ti, mas nós clamamos essa noite que o Teu perdão, que a Tua misericórdia, que o Teu convencimento venha a ser derramado de forma poderosa na nossa vida, Senhor. Amém. Vem nos convencer do nosso erro e nos fazer nos arrepender, Pai. E nos dá uma vida nova ao Teu lado, Senhor Jesus. Nos ensine a Te amar, nos ensine a amarmos uns aos outros. E nos ensine, Pai, a nos preparar para o grande dia da volta de Jesus, Pai. Amém. Nós não sabemos se Jesus vai voltar daqui um ano, daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 1 milhão de anos. Mas não importa. O que importa é que o Espírito Santo esteja em nós e conosco todo dia, Pai. Para guiar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde. E nos dar a salvação que Jesus nos comprou na cruz do Calvário, Pai. Amém. Dá-nos uma boa noite, leva-nos em segurança para casa. Tudo oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.